assim. Acende o celular. Alô, minha luz, abre agora, acelera tudo. Acelera tudo. Explode o bagulho. Meu primo Ricardo também. Alô, Paulinho, GDS. Ele é a primeira dama aí no circuito, garoto. Valeu, Dudão do Galinho. O meu parceiro Rodrigo Show voltou. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. A torcida do Papão Feliz da Vida bota pra cima. E diz: Eu tô no rock. Bora lá, Écio, bora lá, Écio. Alô, Toninho. Alô, deixou. DJ vai botando na pressão. Então toma, vai. Tem moral, ele tem. O Elido da Pantanal. Tem moral, ele tem. O Elido da Pantanal. Ele tem moral. Vai, Elido. Bora, Daniel, DJ Davis tá tocando todo mundo. Tá embrasado quando ele solta um pontinho. O bando caqueado. Meu amigo Henrique do Distrito e a Sussu também aqui com a gente. O Diogão. vocês aí, valeu. Meu amigo Henrique, essa é a velha guarda do maestro. Ela quer da baba jazz, ela quer da baba jazz. Que ela quer da baba jazz, ela quer da baba jazz. Que ela quer da baba jazz. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Aqui no recreio hoje! Não é que ele veio mesmo. Meu amigo Renan já tá por aqui pela retaguarda. É o Jairo que tá aí. Alô, Jairo! Gia Paulo também já no circuito. Bora, Gia! Temperatura esquenta, a temperatura esquenta, a temperatura esquenta, a temperatura esquenta. Esquenta, esquenta, esquenta, esquenta. Esquenta, recreio! Acelera! Só quem tem moto bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver! Quem veio hoje de moto pro recreio? Puxar o seu cabelo, te dá bastatão na boca. Toma ali da vinha, toma, toma ali da vinha. O Eduardo rompendo fronteiras diretamente de Ourém. Obrigado, Eduardo. O meu amigo Lauro Pop também daqui na área, no Tatazinhas. MN do Pop. Rogério Show, Júlio Pop. Galera direto de São Miguel do Guamá. Meu parceiro Sérgio aí da Bicabe Tubarão. Os automotivos aí com a gente. Alô Sérgio, que prazer, meu irmão, rever você aqui. Bora, garoto! Júnior Pio também com a gente, um abraço você. Ele é primeiríssimo aí. Ei, Júnior Pio danado. Meu parceiro Cavaniaque. Semana guarda no Pobre Maiaçu. Júnior Pio e a Jéssica Brito aqui com a gente. O piloto das marcantes também tá ali no circuito. Galera de Santa Isabel. Alô Zeca da Joia. Os acorretados, alô Creu! Primo Ricardo e a Renata também por aí com a gente. Galera aí do aniversário da Stephanie Moraes. Meu parceiro Adriano do Jadelândia, o rei do Espiriguitinho. E a primeira dama Milene Moraes também por aí com a gente. Um abraço! Que o o bagulho tá loucão e vamos representar. Somos acorrentados, hoje o bicho vai pegar. 20 anos de pop, nossa equipe é tradição. Sempre com a gente! Aqui é zelado e não tem comparação. Não quero saber de nada, eu quero ir. Meu amigo Riquinho da Royal Black também tá ali. Alô, Riquinho! Acorrentados já estão na pressão. Nós somos as correntes que já. Obrigado pela vida, viu, maninho? Você é a primeira dama. Tamo junto sempre. Chama as bandidas porque. Um abraço aí pra casa. Aliás, Cacá, o Igor, Freitas e a família Proxi. E vem direto de Itucuruí. Bora, meu contador, é Bertão de Marido. Alô, Marília, tá matando. MCG3 na voz, Júnior Santorini na produção. A gente tá fechadão com os acorrentados. É pressão, quando os acorrentados estão em ação. É pressão, quando os acorrentados estão em ação. Alô, Wellington, família Pantanal, sempre com a gente. Abraço você, garoto, sempre na retaguarda, né, maestro Edson? De pop, nossa equipe é tradição. O rock é zelado e não tem comparação. Ei, bichinha, bicho, eu quero endoidar, tenho uísque na minha mesa. Se acaba, manda buscar. Alô, Juninho! Nós somos as correntes que jamais se quebrarão. Acorrentados do pop, de benefícios. Chama as bandidas. Alô, Jamaica, chega junto aqui com o Japão. Alô, Jamaica. Cidade abicada, vou ficar chapado que não volto pra minha casa. Bora, meu Jago Rezado! Sangue. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem só de fumaça, é só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amado. aqui no ladinho também. Pop som. Vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu. Pop som. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. As novinhas aqui do rock. Alô, meu parceiro Juan! Ô Jordão, hoje conhecendo o nosso pop da Amazônia. Pop! Passa a galera do Bujaru em foco! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Explode o bagulho! Bota a mãozinha pro céu, mas não aponta pra ele, porque ele pode estar sofrendo, viu? Ele pode estar sofrendo, ele pode estar doente. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Obrigado aí, os irmãos, LS, Laércio, Laércio, Champions League. Meu amigo Toninho, da Song Boy Gordo, também tá aqui no bloco. Alô, Anderson, Anderson, volante Aldo Cender. Alô, Bruno do Coche. Fino Coche. Entra assim, sai molhado, nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim. Mas é o seguinte, o cara se mordeu agora. Ele tá falando assim agora. Pela vida. Todo mundo convidado. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Vai Ler, Super Hot Vai Ler. de volta. Obrigado também, Jorge, acorridados aí. Valeu, Creu. Valeu, Estênio. Jorge, todas as meninas. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. E aí? Bora, neguinho! Você é meu. Meu amigo Motora Daniel também, daqui pela retaguarda. Bora, Daniel! Rogério Show! Júnior Pop! Eu te amo tanto, me custa tanto, me vê, sente, sente, sente, se tu ainda me amas, amas, amas, se tu ainda... Do outro lado ali tá o meu parceiro, irmãozão, Diego Brasil! Um grande abraço pra você, Diego, tamo junto! Só mais uma chance... Mais uma chance. Ele é a primeira dama. Nossa galera maravilhosa que sempre acompanha o nosso pop. Valeu, hein? Só mais uma chance. Só mais uma chance. Obrigado, Diego. Agrandiano. Obrigado, Mariano. São de ninar com canhões. Eles vão ter um motivo para fugir. Como a pólvora. DJ Marcos das Produções de Iguaraci. Outra chance, não vou te coração, Juan. Triste eu estou, longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Quem que você era, Juan? Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, o águia de fogo fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou curtir dançar. Eles são de Bujaru, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capuçu, equipe cruel. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toda minha interesseira eu vou te comer também. Vou te arrastar pra mim, ali na boca da pariga. Prereca, vai, prereca, vem, prereca, vai, prereca, vem. E o meu parceiro Zé Gordo, de Marituba, o Eduardo, lá no Coqueiro, diretamente de Orelharo. Alô, Rodrigo Ramos, Trevo Esportes. Olha, DJ Gerlo. É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras. É o David e o Pierre. E agora vem, vem, vem, vem. Tu vai no céu, piranha, dentro do helicóptero. Jéssica Brito, Johnny B. Piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Os amigos que curtiram as férias do Salto, Zé da Joia. Vai dar pra... tu vai... Coisa boa. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu... Olha meu parceiro David Absoluto. O meu xará Davidson dos Manigões também. O meu amigo Breno tá aqui com a gente. E ele, vai, Juninho Gacho. Esses não abandonam nunca. Vai dar um, vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar um, vai... Meu amigo Nilcinho dos Arrepiados já na área também. Vai dar um, vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô dança, eu te jogo aqui em cima. Ô dança, eu te jogo aqui em cima. Ô dança, eu te jogo aqui em cima. Aê! Não tô brincando. Calma. Não tô brincando. Com muita calma. Tá de palhaçada, eu taco no seu. Vixe! Não tô brincando. Não tô brincando. De ficar de palhaçada, eu taco no seu. Eu já nem sei se é ainda, né? Tô tudo comprometido agora. E o meu parceiro Neguinho da Adidas tá aqui comigo! Eu nem sei de quem é essa festa. Nem eu. Tem o DJ Gugas, invadimos de Penera. Isso. Invadimos de Penera. Alô, Natasha, a primeira dama do meu parceiro comandante Wellington da família Pantanal. Cheguei, oi, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com ele. Tomou só tapa na cara e saiu com ele. Tomou só tapa na cara e saiu com ele. Alô, meu amigo Diego! Brasil! Era aniversário dela. Comi, bebi, não gastei nada. Comi, bebi, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Gia Lopes, aqui pela retaguarda, Carol Sarazate. Alô, meu amigo Wellington Ciborgue, alô, Karina. E olha nossa família Safadão na live. Alô, Alex da Segunda, meu parceiro Alex. Ele, o Michel da Segunda, também o Júlio da Moto. E todos são pop da Amazônia. Pode crer. Jonas, ele e companhia da Dani, Jonas Uberrene, esse é parceiro. Olha o César, olha o César, nossa Tubarão, meu irmão. O César, ele, João Paulo, Ferrugem, Johnny Pio, Jéssica Brito, Arthur, Vinícius Barriga também, o Ferra, e a equipe Tubarão Evolution aqui no Pop Sons. E a bunda dela bate, bate, bate. Bate, e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grave. Faz ela dançar e deixa a bunda balançar. Segura meu pão, meu pão. Ô bebê, cê quer jogar? Ô bebê, cê quer jogar? Samuca vai controlar e deixa a bunda balançar. Valeu, meu amigo! Magrão 300! Valeu, Mariano! E deixa a bunda balançar. O Samuca tá no jogo e vai te controlar. Dedê chegou no jogo e ele vai te controlar. E deixa a bunda balançar. Balança, balança, Marcelo, balança. E deixa a bunda balançar. E deixa a bunda balançar. E deixa a bunda balançar. Eu sou o Dedê, controlador de bunda. Esse é o DJ Samuca, controlador de bunda. Nego Salge, o cara que projeta os sons automotivos do estado do Pará. Balança. Aqui com a gente, alô, nego. E deixa a bunda balançar. E deixa a bunda balançar. E deixa a bunda balançar. O DJ Samuca. Faz ela dançar. E deixa a bunda balançar. E a gente abraça com todo o carinho meu parceiro Ezequiel, Hélio Brito, nossa galera do Trevo da Sorte. Pode crer, tamo junto, hein? Pode chamar que ela vem. Chama que ela vem. Pode chamar que ela vem. Chama que ela vem. Meu amigo David, a sua primeira dama. O Alan também tá aqui comigo. Como ela tá toda gostosa. Gostosinha. Como ela tá toda gostosa. Gostosinha. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica? Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Qual mais quica? Ela demorou, mas chegou, né? Isso que importa. Meu amigo Leonardo, buscar calçados, ele, como ali, a Jumine. A Jumine. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a... Baiana, proprietária aí da peitinho, safadona lá. Aí com a gente, alô Alex da Segunda. Como ela tá toda gostosa. Gostosinha. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Que cê é? Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris, do tabuzão que te faz mexer, seja no Lins, no PPG. E agora? Pode e agora? Começar a descer, vai brisa. Meu amigo Hudson, direto da Itália pro Pop Show. Pode começar a descer. Bora, meus acorrentados. Hoje comemorando o aniversário da Stephanie Brito. Aliás, Stephanie Morales. Minha amiga Vega Light também tá aqui com a gente, Jordão, beleza? Fim de semana é de lei. E aí? Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Trabalho de comunidade. Já avisei pro Kevin Cres. Pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola. Arrasta a pepeca no chão. Se envolveu com os filhas certo. E a sua catuca. Se envolveu com os filhas certo. E a sua catuca. Se envolveu com os filhas certo. Josmar, chega aqui, Josmar, rapidinho, maninho. E a sua catuca. Super ousados, né? Tá mais firme, mais forte do que nunca. Que você nunca... Alô, Bruno do Corte, hein? Eu sou o Ian. Vai brisa na vibe do Kevin o Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins, no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins, no PPG, pode começar a descer. Vai habilidosa, vem jogando. Josimar, chega aqui, Josimar. Passando em mim, sensualizando, eu dou aquela. E agora? E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei que calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou. Sentou e gostou. Bolo com Jackson. Ela sentou e gostou. Maestro Davis. O maestro DJ Davis. Ela sentou e gostou. Quico e gostou. Bolo com chefe me chamou de amor. Ela sentou e gostou. Quico e gostou. Chamado de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gostou. Senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gostou. Senta, senta, senta. Gostosa. Esse pop é muito da onda, meu irmão. Os nossos mascarados, o Marco já na área também! Obrigado pelo carinho, meus mascarados, tamo junto, hein? Alô, Riquinho da Royal Black! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça, é sol de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta. Quando a tranquilo, Jean. Você tá por hoje, garoto. Só aqui, Marinho, no Ir do Águia. Recebendo com muito carinho a nossa família Pantanal, carne assada já na área. Um abraço, Marinho. Tamo junto, hein? Meu amigo Christopher. Esse aqui é a velha guarda, Marinho. O empresário Arte na Câmara de Engenharia aí. O Everton. O nosso contador, Everton. Olha a mão da Pitbull no circuito. Bora, meu comandante. Tudo bem? Tudo pronto. Vamos pra cima, gente. Bora fazer assim agora, papai. Direto da Itália pra curtir o Pop Sul hoje aqui no Regreio. Valeu, meu amigo Hudson. Tamo junto. Alô, Kelly! Me completava. Mas agora você se foi. E não apostou em nosso amor. Machucando! Meu amigo Júlio, da Tô Curtindo! Ele, a Lilian, também com a gente! DG da Comitiva Pop! Em breve, mais forte, meu irmão. E você deixou de lado, toca de Júnior Clean. Meu amigo Kleber Leal, o também já tá lá. Alô, mais alta do Pop! Meu amigo Michael, Michael do Verona, Rosa Corrida. A Carlinha tá de volta? Não acredito. Neguinho, bora, manda Pitbull. Bora, carreçada. O empresário Atila, Márcio Branco. Deixar assim. Só você sabe bem quem sou. E tu por que me abandono? E o meu parceiro, irmãozão, Bruno, do Corte. Lá, meu filho, a barbearia Fino Corte, tá aqui comigo hoje. Venho prestigiar o nosso Pop Show. Obrigado, viu, Bruno? Seja bem-vindo. Sinta-se à vontade aqui no Show do Águia, garoto. Meu braço! Já pra ali, meu grande irmãozão, Laerte, Laércio, Champion Swinger! Um abraço também, Anderson, volante ao CD! Nossa, é moral, Marinho! E o nosso açougue boi gordo! Isso mesmo, meu amigo Gerlan, o aniversário da Nani, vem comemorar hoje no Porto! Nossa canção que ela vou, que eu vou lembrar os dois. Toma! Parceiro Roger! Roger do Cavanhaque, né, da família Pantanal, alô Roger! Júnior de Gás, só na mãe. Olha, David Absoluto. Emissão Manigão. Por onde eu vou? Alô, Breno! Não aguento mais viver assim. A noite cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Meu amigo Cleber Leal, tá aqui no pó. De volta no Pop Sons. Falou mais alto. O Eduardo de Ourinho na área. E a amiga Nath também. Lá de Santa Maria. Alô, Nath. Eu sou da equipe TF, essa galera.

Lígia. Ô, Lécio, chega aqui atrás comigo, hein, Lécio. As lembranças vou esquecer. Topo super pop com você. Ouvindo Betinho e Josimar tocar. Tocar. LC Juninho a comandar. Eu junto com a família vou esperar. O águia de fogo que vai... Bora, Juninho Bill, alô, Jéssica Brito. Como é que é? Do Verona, Fantasia, minha amiga Raíssa, está aqui na área, as DMNs do Pires. Como uma águia, sobrevo em rumo ao infinito. DJ Zellison e Juninho, e o águia de fogo me trouxe pro ninho. Meu amor, dá-lhe lá no golpe! Família Pantanal. Pra nos separar, a gente se ama. Onde eu posso? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou... Jairo Apolo tá aqui na área com a gente, não, gente. Pelo carinho, amigo, seja bem-vindo no Pop da Amazônia. Eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você. Tem a maluca e também tem a louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca. Sou louca pelo pop. É pop nas paradas. Alô, Diego Brasil. Tamo junto. Brasil. Os nossos mascarados do Marco Gil. Sou águia de fogo, louca por você. Me leva ao infinito, me faz renascer. Um novo cenário, agora em 3D. Meu amigo Kleber Leal, em companhia da mais alta do pop, alô mais alta. Os amigos particulares aí do Zeca da Jô. Faz o S pra mim. Dá-lhe pop! dancinha sem o pop, pop. Vai na dancinha do pop, pop. Vai na dancinha do pop, pop. Faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, pop, pop. Ai, pop, pop, pop, pop, pop. Vem com a família. Olha aí, Gia, estamos aqui na companhia do meu parceiro Juan. Jordão, ele e toda a galera aí do programa Bujaru em Foco, a gente quer mandar um abraço aí pra essa galera maravilhosa, viu, Jean? Beleza, Daninho! Quero abraçar com muito carinho aí, meu parceiro Juan, galera de Bujaru, eu sou bujaruense, hein? Tô pronto! Alô, Gailson da TV, tamo junto! Faz a dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop, pop. Faz a dancinha do pop, LC Juninho, LC Juninho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, pop som o Águia. Do nosso pop da Amazônia, obrigado, viu, Jonas? Ele tá saindo fora pro Maranhão, é isso? É? Ah, vai voltar então, pronto, meu irmão, tamo junto! Um, dois, três! Treme, treme, treme tudo, treme, treme, faz a pedra! Treme, treme, treme! Alô, meu contador Emerson! De Marituba! Treme, treme, faz a pedra! Treme, treme, treme tudo, treme, treme, faz a pedra! Bora, Tomatá! China, China, um grande abraço pra vocês. O maior sucesso em tecno. Galera da esquina, né? DJ Diante na Mite. A evolução. Evolução, bonequinho. Um abraço, bonequinho, tamo junto, maninho. Treme, treme, treme tudo, treme, treme, faz a pedra. Treme, treme, treme tudo, treme, treme, faz a pedra. Bora, piloto. Tudo bem aí? Tá pronto, maninho, chegou. Os mascarados também estão por aqui, meu maestro! Valeu, maninho! A essência das aparelhagens do Pará. O som do meu, do seu, dos nossos corações.